Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. No episódio anterior, a imaginação de Laura transporta para a Primeira Guerra Mundial, onde ela serve de assistente a Madame Curie. Petit Laura, vamos! Já estamos atrasadas para a nossa missão. Madame Curie? Que prazer conhecer você! Laura sente um pouco de medo da situação, mas se espelha na coragem de Irene, a filha de Madame Curie. Mas sei que você é uma garota corajosa, como minha filha, Irene. Oh, falando nisso, deixe-me apresentá-las. Irene, querida, esta é a Laura. Seu interesse pelas pesquisas com a radiação a trouxe até nós. É um prazer conhecê-la, Laura. Ah, o prazer é meu. Bem, mas isso tudo já ficou para trás. Agora é recolher as tralhas da campanha e se preparar para um novo dia e uma nova história. Laura ainda tem muitas coisas para perguntar. Vamos descobrir as respostas com ela. Madame Curie, por que a gente ouve falar tão pouco de mulheres cientistas? Ha, ha, ha, ma chérie! Isso é só mais uma das consequências dessa sociedade patriarcal embrutecida. Mas aos poucos tudo isso irá mudar. Veja no seu tempo, por exemplo. São várias as mulheres que têm mudado a ciência, mudado o mundo. Margaret Mead, Maria Goeppert Mayer. Lá do seu país tem a Berta Lutz e muitas outras que poderíamos passar a noite falando. Veja bem, a minha Irene aqui tem também tomado gosto pela ciência? É sim, Laura. Tenho me dedicado muito aos estudos e acompanhado de perto as pesquisas de minha mãe. Sou curiosa demais. Aliás, como você. É isso. Com essa curiosidade toda, talvez você também se torne cientista. Como mamã, eu e como sua tia. Seria o máximo. Mas por falar na minha tia... Pronto, Laura. Pode se mexer que a radiografia já está pronta. Agora, vamos lá falar com a sua tia. Tem algum problema aí, doutora? Alguma fratura ou fissura grave? Não, nada grave. Mas você vai ter que engessar o braço. Ai! Oi, Cláudia. Olha só, vamos ter que engessar o braço dela. Tem uma pequena trinca, mas não é nada sério. Bom, ainda bem que não é nada muito grave. Já liguei pra sua mãe, viu, lindinha? Não precisa se preocupar que eu disse que tá tudo bem. Posso assinar seu gesso depois? Posso fazer um desenho também. Ah, mas sou eu que vou assinar primeiro, né? Como artista com sua obra de arte. Tá certo, doutora. Bom, podem ir ali para a salinha de atendimento. Eu só vou pegar o material e já encontro vocês lá. Ainda bem que você só trincou o braço, né, Laurinha? Daqui uma semana já pode até tirar o gesso. É mesmo, tia. Já pensou? Podia ter fraturado pra valer. Nossa, eu vi umas radiografias inacreditáveis ajudando a Madame Curie. Como assim ajudando a Madame Curie? Você não tava na sala de radiografia? Curie, Marquinho, Curie. Tem que fazer biquinho pra falar. Assim, ó, Curie. É, mas que história é essa de ajudar essa madame? Ai, deixa pra lá, Marquinho. Mas tia, você tava falando da radiação e eu não entendi direito uma coisa. Por que o polônio, o urânio e o rádio liberam energia? Por que eles emitem radiação? Então, lindinha, é que no núcleo dos Vamos átomos... engessar esse braço, dona Laura? Claro, doutora. Bom, assim tá ficando bom. Daqui a pouco eu já termino, viu? Ixi, você vai ver só a coceira que vai dar daqui uns dias. Não vai nem dar tempo. Acho que daqui a uns 20 dias você já pode tirar. Ô, tia... Continua falando da radiação. Ai, Laura, depois eu te explico melhor isso. Eu vou telefonar pra sua mãe pra contar as novidades do seu braço. Tá bom. Você realmente gosta desse papo de radiação, né, Laura? Essa menina tá ficando meio doida que nem a tia dela. Só quer saber de ciência... Marquinho! Pois é, doutora. Eu acho bem interessante. A radiação serve para muitas coisas boas. Até para tratar alguns tipos de câncer. Mas, por outro lado, também pode ser muito perigosa. Vocês não vão lembrar, acho que nem eram nascidos. Mas teve o caso do acidente de Chernobyl e teve aquele problema lá em Goiânia com o césio. A exposição a alguns tipos de radiação pode ser perigosíssima. Por isso que o pessoal coloca aquele símbolo esquisito onde tem radiação, não é? Nossa, tô vendo que não é só sua amiga que se interessa por esses assuntos, hein? É isso mesmo. Aquele símbolo se chama trifólio e serve como um alerta de que naquele local você pode ficar exposto a algum tipo de radiação. Isso é muito esquisito, né? As pessoas inventam coisas pra fazer o bem e outras acabam usando pra fazer o mal. Olha, por exemplo, o Santos Dumont. Ele entrou numa crise danada quando começaram a usar os aviões dele pra guerra. Pois é, Laura. Mas é que tudo nesse mundo tem seus dois lados. Hoje em dia, muitos cientistas já tentam prever os impactos negativos que suas pesquisas ou inventos podem trazer para a humanidade. Mas isso ainda vai longe. É como dizem. Uma mudança de paradigma muito profunda. Para o quê? Paradigma! Pois é, mas eu ainda acho que é tudo culpa desses homens brutos que só querem saber de violência. Ei, alto lá, hein? Eu sou maior sussa. Bom, pelo visto, nossa pequena cientista aqui também é feminista. Prontinho, dona Laura. Está oficialmente engessada. É só esperar secar um pouquinho e já podemos autografá-lo. Como está a nossa alpinista de Mangueiras? Está tudo bem. Daqui uns 20 dias já vai poder escalar de novo. Ai, que bom. Já liguei pra sua mãe, viu, linda? Xiii. Acabou meu feriado. Depois falamos sobre isso. Bom, vamos aos autógrafos? Eu sou a primeira. Doutora, desculpe a minha indelicadeza, mas eu nem perguntei o seu nome. Meu nome é Irene. Nossa, que coincidência! Por que, Laura? Nada não, tia. É que eu tenho uma amiga com esse nome, Irene. Depois de ganhar um gesso no braço esquerdo, já todo autografado pela médica, pela tia e por Marquinho, Laura já pensava em arrumar suas malas para voltar para casa, enquanto voltavam para o sítio. Poxa, tava tão gostoso ficar no sítio. Agora eu vou ter que voltar pra casa. Ah, vai mesmo, né, Marquinho? É, vai sim. Que saco, viu? Mas só vai voltar daqui 2 dias, querida, no final do feriado. Sério? Claro. Você sabia disso, Marquinho? Aham. E por que não me contou nada, seu mala? Ô, tia, mas minha mãe vai ficar preocupada. Bom, isso você resolve com ela daqui a pouco. Tá, vou ligar pra ela quando chegar no sítio, então. Não vai precisar. Por quê? Porque daqui a pouco ela chega lá também. Ela ficou preocupada, mas pra não estragar seu feriado, ela resolveu vir com a gente. E seu pai e seu avô também estão vindo. Já até combinaram uma pescaria com o tio do Marquinho. Nossa, que máximo! Bom, eu ganhei um gesso, mas no final das contas o feriado vai ser muito mais legal. É, Laura, mas tem uma condição. Sua tia não te falou? Que condição? Você tá proibida de chegar perto das mangueiras, viu? Ai, seu mala! Vontade de te bater com gesso na cabeça! Depois fala que os homens são violentos e tal. Ai, vocês dois, viu? Quanta energia! Parecem radioativos. Ele que começou. Eu não fiz nada. Ainda vão enlouquecer. Para de bater no menino, Laura. Desse pouco a pouco, a cada experiência imaginária que vive e a cada experiência real por que passa, Laura aguça sua curiosidade e desenvolve gosto pela pesquisa. Será que nossa protagonista um dia se tornará uma cientista como a tia Clau ou a premiada Marie Curie? Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Você acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Petzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maitê Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com.